Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, damos então início ao programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova, nesta sexta-feira, primeiro dia do mês de agosto, e vamos olhar para a liturgia de domingo, dia 3 de agosto, então o 18º domingo do tempo comum. Saúde então o Sr. Padre António Loureiro, que já está comigo. Sr. Padre, bom dia. Então, muito bom dia, Liliana, muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que hoje nos voltamos a reencontrar outra vez, neste tempo em que se aproximam as férias. Hoje já estamos de férias, alguns também nos vêm visitar, então uma saudação para todos aqueles que hoje estão connosco. É verdade, Sr. Padre, este é um mês de excelência para os imigrantes de fora do país e também os de dentro do país virem até às suas origens. É, e normalmente este mês de verão são de muita vida litúrgica, temos assim, sobretudo com as festas nas localidades, nas aldeias, que por acaso aqui na minha unidade pastoral não temos muitas aldeias, por isso não é assim um verão tão agitado. Mas todos os padres, e aliás na paróquia anterior que eu tinha, o verão era terrível, porque havia fins de semana 5 e 6 celebrações, muitas aldeias que em toda a sua procissão. Pronto, então, mas é, tudo isso é bom, e é bom também que aqueles que vêm de fora possam reencontrar um pouquinho sorrisos de família, de cultura, de localidade, mas também aproveitar para reavivar a fé. Aliás, é notório a quantidade de imigrantes que vão a Fátima. Quando vêm a Portugal, passam por Fátima, que é um local também privilegiado, um santuário muito adequado e que temos utilizado muito os portugueses para manter viva a fé, ainda que às vezes a prática não seja muita durante o ano, mas ao menos quando vêm têm um momento especial de estar com Deus, com Nossa Senhora, de poder parar, reivindicar. É um dos locais de paragem obrigatória, quase, não é? Sim, para os imigrantes, sim. Não é? Eu não só, eu também. Quando aliás, celebra-se também em agosto, no dia 13 de julho, a festa do imigrante, não é? A peregrinação dos imigrantes, que é em agosto, a peregrinação de agosto. Sim. E até é muito simbólico, levam sacos de trigo com os quais serão confeccionadas depois as hóstias do santuário. Mas pronto, de todas as maneiras, um momento muito particular, e oxalá todos aqueles que nos vêm visitar possam depois reencontrar também as suas raízes cristãs, e aqueles que vão fora, que às vezes também digo às nossas crianças da catequese ou aos pais, pois de onde forem também há de haver uma igreja desse mesmo. Isso, exatamente. Há sempre um local que as pode acolher, não é? E férias com Deus, onde Deus está presente, seguramente é uma ajuda para que as férias sejam de descanso, mas também de reconforto espiritual, que é muito importante. Sr. Padre, estamos no verão, não é? Com ele, temperaturas muito elevadas. Estamos aí a passar um bocadinho mal, quase. E acho que ainda vai ser pior no início da próxima semana, mas grave, grave, é mesmo este flagelo dos incêndios. É, o tempo de verão, com as alterações climáticas, tem-se acentuado. Mas pronto, vamos fazer ter esse cuidado. Agora, falando dos incêndios, a mim, das coisas que mais me custa, e aliás até já recuso, é ligar a televisão e estar constantemente a ver fogo. Sim. E penso que isto aqui acaba por ser também prejudicial. Quer dizer, se eu fosse governante, ou se fosse... não há imagens de fogo na televisão. Porque as pessoas têm esta doença, este vício, pois aquilo parece que atiça, aumenta. Sim, noutras situações, noutros casos, poderá até levar, incitar a que haja a repetição dessas situações. Como começa um fogo às 4 da manhã ou à 1 da manhã... Quer dizer, isto é uma doença, e a pessoa que tem uma doença, ou ver aquilo que há-lhe o desejo de fazer. Isso. Não é? Então, penso que também é de menos quantidade de informação visível, portanto, de ver imagens, ou de notícia, portanto, tanto, que aquilo acaba por provocar ainda mais fogos. Mas quer dizer, Sr. Padre, é que de facto há populações em grande sofrimento com estas tragédias, não é? Dos incêndios. É muito dramático. E nós, infelizmente, já passámos por uma situação bem trágica e conseguimos perceber que de facto isto não é nada agradável. Pois, alguém chama por nós, mas de momento não podemos abrir a porta, por isso que espero um bocadinho. Exatamente. Sr. Padre, vamos então a algumas considerações que nos traz. Começou o Jubileu dos Jovens, portanto, e termina neste domingo. É, o Jubileu dos Jovens, que é primeiro também interessante, não só pelos jovens, mas pelo Papa, não é? É o primeiro momento em que o Papa está com os jovens, ele que é assim um bocadinho mais sério, menos de comunicação tão direta como era o Papa Francisco, mas vai ter agora esta primeira experiência e oxalá possa ser também um momento bom para o Papa e para os jovens que vejam no novo líder da Igreja Católica, pois aquele que os há de ajudar a viver bem a sua fé. A juventude que é sempre um motivo de difusão, de alegria, de entusiasmo, de energia, pois tudo isso é um momento, oxalá seja um momento bem marcante para os jovens e para a Igreja. Dizer também que hoje, que é sexta-feira, é o dia das confissões da Jornada Mundial da Juventude, e estão previstos 1000 padres para confessar os jovens hoje no ciclo máximo. Portanto, no fundo, uma grande celebração penitencial em que também os jovens que vão a Roma possam, pois, abrir o coração a Deus através do sacramento da reconciliação, que é um elemento constitutivo do jubileu da esperança que estamos a celebrar. Portanto, oxalá também a todos os jovens que participam possam renovar-se espiritualmente, ganhar mais energia, mais vitalidade espiritual, mais fé, para viver depois a sua vida no dia-a-dia com Cristo. Esperemos que sim. Sr. Padre, vi também uma notícia de que o Papa poderá vir a Portugal já em 2027, pareceu-me, não sei se tem essa informação. O Papa manifestou pelo menos o desejo de vir, vamos ver, ainda não está, penso, concretizado. Há de haver algum evento que seja propício para isso. Mas deve dizer que me animou quando vi essa notícia. Sim, é sempre bom quando o Papa vem visitar o nosso país, sobretudo o Santuário de Fátima, não é verdade? E todos os últimos Papas têm estado presentes. Este já manifestou o desejo de vir, já esteve em Fátima sem ser Papa. Agora esperemos que possa vir também como Papa animar a nossa fé. Fátima, que está muito ligada também a estes dinamismos de celebrar massivamente a fé com grandes multidões, e que todos os Papas, os últimos Papas, têm estado em Fátima. Então, com certeza que o Papa Francisco será muito bem-vindo e será um motivo de muita festa, de muito entusiasmo para todos. E se vier, olha, confesso, espero lá estar. Boa, eu também gostaria, não sei, pode ser, pode não ser, mas fico contente por ele vir cá e ponderar vir até cá. Seu Padre, há um novo doutor da Igreja. Exatamente, foi anunciado e será em setembro feita esta cerimónia em que um novo, que era o Cardeal Newman, hoje São João R. Newman, que viveu durante o século XIX, quase todo o século, desde 1801 a 1890, foi cardeal, mas foi convertido do anglicanismo. Ele era anglicano, depois fez uma experiência de aproximação à Igreja Católica e então torna-se uma referência importante, marcado pela santidade de vida, ortodoxia doutrinal e conhecimento da ciência sagrada. Ser doutor da Igreja quer dizer que a pessoa conhece, é testemunha da fé católica, abrange toda a fé católica e o seu ensinamento é seguro. E uma das coisas que ele marca muito é a importância de uma adequada formação da consciência. Então, oxalá também este evento, não é, nos ajude a olhar mais para o conteúdo da fé católica, conteúdo que queremos viver, que queremos transmitir com conhecimento. Então, neste caso também, que sejamos capazes de caminhar por adequada formação da consciência, que é tão importante. Uma consciência laxa ou mal formada nunca sabe distinguir o que é o bem do mal, qual é o caminho que o Senhor propõe. É tudo serve, mas a verdade é que depois nem tudo conduz a Deus. Então, oxalá também este momento em que refletimos sobre um doutor da Igreja. Nós temos o Santo António de Lisboa, também doutor da Igreja, quer dizer que a sua doutrina, a sua pregação foi fiel ao Evangelho. Portanto, são santos de onde a Igreja procura afirmar a sua fé, que foi de alguma maneira comunicada, vivida e expressada de modo, expressa de modo correto para estes santos. Seu Padre, voltamos ao tema de Fátima. Concluiu-se o 49º Encontro Nacional de Pastoral Litúrgica, que foi em Fátima. Exatamente, em Fátima. Foi esta semana, também um momento importante em que se pretende refletir sobre a liturgia e a celebração da liturgia, a importância da liturgia, o melhor celebrar, fazer as celebrações. É sempre um momento muito importante, conglomera também elevado número de cristãos e de comunidades e de pessoas mais comprometidas com a liturgia. Algumas pessoas aqui da nossa Unidade Pastoral também participaram. Eu já algumas vezes participei, este ano não pude participar, mas daqui resulta também um convite a viver melhor a missa. A celebração da Eucaristia. Muitas vezes vamos à missa muito a correr, muito impreparados, ou celebra-se de qualquer maneira. Então, o convite era menos missas, mas melhor missa. Aliás, estamos também num contexto em que, efetivamente, temos menos missas. Para mais, é um facto. Faltando padres, há menos missas. É um facto. Mas então, não é lamentar-nos tanto porque não temos missas, mas é viver melhor a missa. Ou seja, quando há a possibilidade que seja bem vivida. Exatamente. Não é? se concentrar mais energia, a preparação, o cuidado, a vivência, para que, vivendo melhor a missa, ainda que não tão frequentemente, a fé se possa alimentar e possa até crescer, porque não é a quantidade, mas é a qualidade que faz aumentar a fé e a experiência espiritual. Então, pronto, fica também este convite para que a profundidade da vivência da celebração litúrgica, pois, reforce a própria experiência pessoal. Porque também diziam, não é? uma celebração sem profundidade, sem presença do mistério de Deus que acontece, acaba por se transformar num ritualismo vazio e que não preenche muito. Vive-se aquele momento como uma cerimónia pomposa, eventualmente, mas depois não fica nada, fica o coração vazio na mesma. Enquanto que, vivendo em profundidade, é alimento para a vida, é alimento para a fé. Então, sei lá, também nós, no nosso contexto concreto, em que ainda ontem tivemos reunião com os ministérios, os ministros leigos, para distribuir as celebrações, e temos uma quantidade imensa de celebrações dominicais, orientadas por ministros leigos, porque não pode haver missa em todo lado, são 10 paróquias, habitualmente eu faço 3 missas ao domingo, há um outro domingo em que tem um sacerdote que pode vir ajudar, então reforça. Mas se não, é difícil. Então há uma missa, às vezes, por mês. É difícil. A missa dominical por mês é muito difícil. Neste caso, procurei depois, a meio da semana, num dia de semana, também ter uma outra celebração. Mas, sobretudo, o acento é: vamos viver e aproveitar os momentos que temos de celebração da Eucaristia para viver bem o que significa a Eucaristia. E veremos que a fé não diminui. Às vezes, está, vai tudo abaixo. Vai nada abaixo. Vem em cima o compromisso dos leigos. O compromisso dos fiéis falta como verdadeiramente importantes. E isso é o que nós temos que aproveitar. Às vezes o que parece crise e dificuldade transforma-se em oportunidade, neste caso para crescer a fé e para comprometer-nos pessoalmente com Cristo e com a comunidade. Claro. Temos que não só ir receber, mas oferecer algo aos outros através da nossa participação na vida cristã. Optar por ver o copo meio cheio e não meio vazio. Ora, muito bem, verdade? Exatamente isso. Exatamente. Verdadeiramente aplicado a esta realidade. Senhor Padre, vamos então agora olhar para a liturgia deste domingo. Temos o 18º domingo do tempo comum. A primeira leitura, e se calhar vai ter que me aqui ajudar com este nome que eu não sei se sei dizer bem, é o livro de Coelé. Coelete. O livro de Coelete, que ou também Eclesiastes. Muito bem. São dois nomes. Antigamente dizia-se Eclesiastes, mas depois o próprio autor se diz que é Coelete. Coelete. Então, temos essa. E Coelete, que nos diz que a vaidade das vaidades é tudo vaidade. É verdade. É um texto, isto de Coelete. Portanto, pertence a uma certa sabedoria, um livro sapiencial, traduz uma sabedoria do povo de Israel, mas este livro é assim um bocadinho contracorrente. Parece que o autor é um bocado desanimado, um bocado negativista, um bocado depressivo, então tudo é mal, tudo é. Portanto, no fundo, denuncia as falsas seguranças que nós vamos tendo em que nos apoiamos. E por isso é que é um livro que até parece estranho estar na Bíblia, mas foi incluído na Bíblia e reconhecido como inspirado, justamente porque denuncia algum modo de viver a que nos conformamos e faz assim os desafios um bocadinho estranhos deste livro. E primeiro desta leitura é assim um bocadinho neste sentido, diz: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Quem trabalhou com sabedoria, ciência, isso tem de deixar tudo para o outro que nada fez. Tudo é vaidade e uma grande desgraça. A gente está aqui a trabalhar, não é? E tal, e depois vai tudo para os outros. Para quem que serve isso? Então, é assim uma visão um bocadinho pessimista, que aproveita o homem todo o seu trabalho e é assim como que se afadigou debaixo do sol. todos os dias estão cheios de dores, seus trabalhos cheios de cuidados e preocupações, não é? Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. No fundo é, para que serve todas estas coisas que nós fazemos? Está a dizer, porque se eu não tenho a Deus, tudo é vazio, tudo é fracasso. Não e passa disso, não é? Não passa disso. E às vezes nós queremos agarrar-nos às coisas e depois escapa, tudo escapa. Aliás, isto tem relação com o Evangelho, depois iremos ver que Jesus também acaba por referir isto mesmo. Portanto, no fundo, há uma certa falsa sabedoria humana e um certo falso conforto humano que é durante algum tempo, mas que depois acaba por ruir. E então a pergunta, vaidades, para que tudo isso se depois eu não tenho um princípio mais forte que me sustente também na debilidade, também no fracasso, também na hora da minha partida? Não haverá nada que me sirva de apoio e que dê satisfação à ânsia de viver e à ânsia de intensidade de vida, neste caso espiritual, mas forte? E então Deus é a resposta a essa ânsia, e por isso este livro que nos põe em crise, mas que depois nos remete para a segurança que vem Deus, porque sem Deus tudo perde sentido. Muito bem, Sr. Padre, avançamos então para a segunda leitura, a carta aos Colossenses. São Paulo diz-nos: revestivos do homem novo. É exatamente uma expressão. São Paulo tem muito esta linguagem: o homem velho e o homem novo. O homem novo é aquele que ressuscitou com Cristo, aquele que aderiu a Cristo, aquele que vive desde um novo dinamismo, uma nova experiência. Então diz ele: afeiçoai-vos às coisas do alto e não às da terra, porque a vossa vida está escondida em Cristo. Morreste com Cristo no batismo para viver a vida nova dos filhos de Deus. E então fica este convite reiterado, não é? Para podermos viver este princípio novo, diz: não mentais uns aos outros, mas despojai-vos do homem velho, das suas ações de negativas, não é? Irreversíveis do homem novo, para alcançar a verdadeira ciência que está em Cristo. Então, acho lá também este sentido que é possível ser homem novo. Muitas vezes parece que já não temos solução, que a nossa vida está marcada pela negatividade e que não há hipótese. Não há. Há Cristo. É a alternativa. Aquele que se une a Cristo ganha uma nova experiência. Então é este homem novo que São Paulo refere e que Cristo nos oferece, que é a vida em Cristo, a grande referência que somos chamados a descobrir. Por isso a fé passa sempre por um encontro com Cristo, por uma vida de onde Jesus está presente, de onde Cristo é o verdadeiro tesouro que anima, conforta e que dá sentido à existência. Às vezes isso só acontece quando as pessoas são postas à prova ou sujeitas a algumas provações, dificuldades, pois aí é que percebem que é possível ser um homem novo. É, exatamente. É um facto. É muito interessante o que está a dizer, porque às vezes as dificuldades da vida, as negatividades da vida, podem ser também uma oportunidade para eu redescobrir uma maior profundidade. Quantos casos não é? Não há, Sr. Padre. Quando as pessoas se veem em grandes dificuldades, é depois com Cristo que se vê, às não vezes é? E momento, é a partir daí exatamente, conseguem ser esse homem novo. Momento de abandono e perder o caminho, ou momento de renascimento e agarrar-se àquilo que verdadeiramente pode ser sustentáculo e apoio. A verdade é que o conhecimento da vida, estranhamente, vem pela dor. É na dor que nós aprofundamos o conhecimento da vida. Quando as coisas correm todas bem, é muito mais, digamos que superficial, neste sentido mais profundo, em que eu não sou posto à prova, portanto vivo daquilo que é a paixão, ou aquilo que é o corporal, ou aquilo que é a autorrealização. Quando vem a crise, então tenho que aprofundar à procura de um sentido maior. E o amor experimenta-se quando há dificuldade, quando vem a dor, quando vem uma dificuldade, e é que eu descubro a profundidade no sentido humano. Então fica também este convite que nos vem para que nos momentos duros eu seja capaz de efetivamente redescobrir essa energia boa interior e esse chamamento do Senhor a descobrir que a cruz efetivamente dá sentido à vida. E por isso Jesus dizia: toma a tua cruz e segue-me, ou seja, caminha com a tua cruz, porque aí encontrarás a tua esperança e a tua salvação. Seu Padre, olhamos agora para o Evangelho, segundo São Lucas. Jesus fala da relatividade dos bens terrenos, a vida da pessoa não depende da abundância dos seus bens, portanto, a vir aqui ao encontro da primeira leitura de Coelete. Exatamente, é um bocadinho algo parecido. Isto é um diálogo em que alguém foi dizer: Senhor, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Aliás, naquele tempo não havia a legislação que há agora, não é? Que agora tudo está muito mais determinado, mas normalmente a herança é para o irmão mais velho. E o outro diz, feito bom, mas não é. E a partir daqui o senhor faz um discurso onde relativiza os bens materiais e diz a vida da pessoa não está garantida pelos seus bens materiais. E eu não fiz administrador de bens materiais, mas aproveito justamente este pedido para estimular, desafiar a que possamos viver uma vida não para os bens materiais, mas usando os bens materiais para fazer o bem. E então até contou uma parábola. Jesus gostava muito das parábolas. Parábolas são histórias, que não é que seja uma história real, mas são histórias, comparações, que abrem a mente uma reflexão para que cada um depois possa tirar a sua própria conclusão. Então dizia que havia um senhor que teve uma grande colheita e dizia, que grande, vou fazer celeiros novos e vou dizer, come e bebe, descansa, real, tens bens para toda a tua vida e tenho o meu futuro resolvido, é como se isso era mulheres. Mas o senhor diz, insensato, esta noite terás de entregar a tua alma, o que preparaste para quem será? De que te servirá tudo isso se não é garantia da tua vida? Então pronto, ficamos também com este convite para podermos desenvolver uma vida que não esteja centrada nos bens materiais. O dinheiro na Bíblia é chamado de um falso Deus, portanto é como se fosse muitas pessoas, o verdadeiro Deus para muitas pessoas é o dinheiro, ter dinheiro já te dá satisfação. E você diz, olha, isso não é assim, porque a tua vida não está assegurada pelos teus muitos bens. Aliás, nós vemos isso, de repente vem um problema e a vida perdeu-se. Portanto, é melhor utilizar os bens materiais com o verdadeiro sentido bíblico, que é somos administradores dos bens. Porque os bens realmente são Deus. Deus é que é o Senhor Criador. E se eu tenho um tempo de administração de alguns bens, às vezes mais, outras vezes menos, que aproveite essa administração para preparar-me para conquistar uma morada eterna, uma herança eterna, e não tanto sedento e ligado só ao que é material e ao que é imediato. Muito bem, Sr. Padre, estamos quase a terminar. Temos uma sugestão que nos traz. Sim, então temos hoje uma proposta musical que é Tomai e Recebei, um hino de Santo Inácio de Loyola. Ontem foi dia de Santo Inácio de Loyola, um santo muito importante. O Papa Francisco era jesuíta. Portanto, o Santo Inácio de Loyola fundou uma companhia, a Companhia de Jesus, os Jesuítas, e este é um hino muito bonito, em que marca a radicalidade do oferecimento a Deus, exatamente o que estamos a dizer agora, não é? Tomai e recebei tudo o que eu tenho a vós, tudo põe nas tuas mãos, fazei o que quiser, Senhor, a minha vida está em vós, vós sois o Senhor, e eu apenas confio em vós. Então, ficamos com este cântico deste hino, que se musicou, e que se tornou uma música também cantamos nas nossas Eucaristias. Vamos então ficar com este tema, já regressamos. A minha liberdade, a minha memória e o meu entendimento, toda a minha vontade e tudo que eu posso. Vós modestos, a vós os Ficamos então com esta proposta, Sr. Padre, bem bonita. Muito obrigada. Estamos quase a terminar. Sr. Padre, este também é um fim de semana bonito para Oliveira do Hospital, não é verdade? Exatamente. Concluímos então também com a referência às festas de Santana, que é uma festa principal aqui na nossa cidade. Uma exortação aqui à Irmandade de Santana, que tem a Capela de Santana, que organiza estas festas, uma irmandade muito importante no nosso concelho, que se possa renovar, que se possa também potenciar, que os irmãos e irmãs também, o que estávamos a dizer há pouquinho, não sintam só o momento de ser irmãos e já está tudo, mas que ser irmão e irmã é um desafio a aprofundar a fé, inspirado neste caso em Santana, a mãe de Nossa Senhora, e que também a nossa cidade possa ter um momento de júbilo, de encontro uns com os outros, de encontro com Cristo, e que, portanto, este sentido de festa nos ajude também a potenciar a nossa fé. Estamos a celebrar também a novena de Santana, que se vai concluir até este sábado, então oxalá seja também um momento bom para todos e todos sintam o conforto e a alegria de poder celebrar a fé, neste caso com a referência a Santana, que é aquela mulher simples, mas autêntica, mãe e avó. Recentemente também tivemos a festa dos avós, um momento também muito agradável, muito, muito vivenciado. Então oxalá que a nossa fé possa continuar a expressar-se com profundidade e a crescer, que é motivo de alegria para todos, e que a nossa cidade vá à procura das suas raízes cristãs, que são certeza de um futuro mais agradável e mais seguro, com princípios fortes, que também nos vão de ajudar nos momentos de tribulação, quer pessoais, quer culturais, quer históricos. A gente não sabe o que é que vem por aí, mas que Deus nos ajude e nos dê fortaleza. Isso, Sr. Padre, e também agora vamos fazer uma pausa. Devo dizer que já estou com saudades, porque eu gosto muito de fazer este programa das Palavras de Esperança, mas fazemos uma pausa também para férias, não é verdade? Exatamente, então. Porque eu não me esqueço daquela expressão que partilhou aqui. Como é que é? Descansa para não cansar. Exatamente. Não é? Quem não descansa, cansa. Oh, e às isso, vezes, quem não descansa, cansa. Na parte religiosa, então, se a pessoa não está, então está ali, as ideias estão nós atrapalhadas. Nós podemos voltar mais renovados, não é? Exatamente. Em setembro. Portanto, fazemos também aqui uma pausa nas Palavras de Esperança aqui da Rádio Boa Nova. Até breve, Sr. Padre. Muito bem, vamos nos encontrando. Muito bem. É, isso sim, isso e nós vamos ouvintes. Nos vendo por aqui, é verdade. Um cumprimento especial aos nossos ouvintes e com este compromisso de que as Palavras de Esperança vão voltar para uma nova temporada. Exatamente, e boas férias para todos e também aqui para a Liliana. Obrigada. Que tem aqui sido uma presença assídua e resistente. É, sim, temos que estar, vestir a camisola, não é verdade? É isso mesmo. Seu Padre, muito obrigada. Ficamos então por aqui nestas Palavras de Esperança. Boas celebrações, um bom fim de semana para quem nos acompanha. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.